estão dois bodes nas traseiras de Hollywood comendo filmes e vira-se um para o outro e diz assim: Estás a gostar do filme? É pá, sim, mas gostei mais do livro.